bom dia, o funcionário 625, não? É 6251, prossiga. Autorização Guarulhos 380. Gente, eu tenho 360 já aprovado para Guarulhos, informação em curso Foxtrot, copio 36, ou seja, enquadrão 38. Afirmativo, gente, da Foxtrot, copio 36. Porsche 625 autorizado então para Sierra Bravo Golf Romeo, Atlas Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu, após direto posição trilha, após autorizado conforme a rota apresentada no plano de voo, decola da pista 10, primeira curva à direita, subida da El, Leda Bridge, nível de voo 360, controle 120.8, transponder 5531 no Chanel 6251. Conforme 360 para Guarulhos, da Brasil Lomandeia, BHZ, Brígio. Você fala da 10, primeira direita, da El, Leda, Brígio. 20.8, 5531, próximo. 5531, no planejamento correto, chamei 251. No portão 11, chamei pronto para o pushback, acionamento. Camará para o pushback, canal. 251, pushback acionamento 11. Para o táxi do Oceanerp 251, altero o galeão, 4 horas com 165 a bordo, 6251. Também 251, táxi aprovado via pátio, índia até o ponto de espera pistando 0, ajuste no 095, chame pronto para a decolagem no ponto de espera pistando 0, chame 251. Eu tenho 340 aprovado, pronto para cópia. Objeto 6749 autorizado para Sierra Bravo Golf Romeo. via APRA Zulu 16 até Brava Hotel Zulu, após direto posição Trivi, após autorizado conforme roda apresentada no plano de voo, nível de voo 340, pista em uso no zero, primeira curva à direita, subida da El, Leda Bridge, controle 120, decimal 8, transponder 5537, objeto 6749. Autorizado 340, perto do Lula 6, BHZ, Trivi, segue conforme, volta 10, curva direita da Eldeta B, 208, 5537, 5537, protegimento correto, objeto 6749, chame pronto para o pushback, senhor Márcio.